franquia mais gostosa do Brasil pra vocês, galera. Os Billy Boys, a pegada do sucesso. Simbora, mulherada, vai! Olha, mulher, não me meta em confusão. Meu negócio é carro novo pra pegar só mulherão. Olha, mulher, não me meta em confusão. Meu negócio é carro novo pra pegar só mulherão. Eu vou montar um site pra você me acessar. Entre na internet que é pra gente conversar. Eu vou montar um site pra você me acessar. Entre na internet que é pra gente conversar. Mas quando eu chego em casa, ela está toda enciumada. Eu pego meu carango e só volto de madrugada. Mas quando eu chego em casa, ela está toda enciumada. Eu pego meu carango e só volto de madrugada. Mas se você quiser, te dou uma chicotada. E se você gostar, eu te dou uma lapada. Mas se você quiser, te dou uma chicotada. E se você gostar, eu te dou uma lapada. Vai, vai, vai, vou te dar uma lapadinha. Pega a Patricinha pra dançar a pisadinha. Vai, vai, vai, vou te dar uma lapadinha. Pega a Patricinha pra dançar a pisadinha. É os Billy Boys, Billy Boys a vocês. E o telefone é 062-9673-382. Simbora! Viva! Olha, mulher, não me meta em confusão. Meu negócio é carro novo pra pegar só mulherão. Olha, mulher, não me meta em confusão. Meu negócio é carro novo pra pegar só mulherão. Eu vou montar um site pra você me acessar. Entre na internet que é pra gente conversar. Eu vou montar um site pra você me acessar. Entre na internet que é pra gente conversar. Mas quando eu chego em casa, ela está toda enciumada. Eu pego meu carango e só volto de madrugada. Mas quando eu chego em casa, ela está toda enciumada. Eu pego meu carango e só volto de madrugada. Mas se você quiser, te dou uma chicotada. E se você gostar, eu te dou uma lapada. Mas se você quiser, te dou uma chicotada. E se você gostar, eu te dou uma lapada. Vai, vai, vai, vou te dar uma lapadinha. Pega a Patricinha pra dançar a pisadinha. Vai, vai, vai, vou te dar uma lapadinha. Pega a Patricinha pra dançar a pisadinha. Vai, vai, vai, vai, vou te dar uma lapadinha. Mas pega a Patricinha pra dançar a pisadinha. Vai, vai, vai, vou te dar uma lapadinha. E pega a Patricinha pra dançar na pisadinha. Simbora, mulherada! Essa é pra pisar! Essa é pra pisar! Vai! Pisa!